príncipezinho foi andando, andando através das areias, das rochas e das neves, até que por fim descobriu uma estrada. E todas as estradas levam aos homens. Bom dia! Era um jardim florido de rosas. Bom dia! O príncipezinho olhou para elas, e todas se pareciam com a sua flor. Quem sois vós? Somos rosas. Ah! E sentiu-se muito infeliz. A sua flor tinha-lhe dito que era a única daquela espécie no universo. E afinal, estavam ali 5.000, todas iguais, no mesmo jardim. Como ela havia de ficar humilhada se visse isto? Punha-se a tossir, e fingiria morrer para escapar ao ridículo. E eu seria obrigado a fingir que a tratava. Senão, ela era capaz de se deixar mesmo morrer, só para me humilhar. Depois, pensou ainda. Julgava-me rico por possuir uma flor única. E afinal, possuo uma rosa vulgar. Isto e os três vulcões que me chegam ao joelho. E um deles até é capaz de estar extinto para sempre. Não chegam para fazer de mim um grande príncipe. E, deitado na erva, desatou a chorar. Foi então que apareceu a raposa. Bom dia! Bom dia! Respondeu o príncipezinho com delicadeza. Mas ao voltar-se, não viu ninguém. Estou aqui, debaixo da macieira. Quem és tu? És bem bonita. Sou uma raposa. Anda a brincar comigo. Estou tão triste. Não posso brincar contigo. Ainda ninguém me cativou. Ah, perdão. Mas, depois de ter refletido, acrescentou. O que significa cativar? Tu não deves ser daqui. Que procuras? Procuro os homens. O que significa cativar? Os homens têm espingardas e caçam. É uma maçada. Também criam galinhas. É o único interesse que lhes acho. Andas à procura de galinhas? Não, ando à procura de amigos. O que significa cativar? É uma coisa de que toda a gente se esqueceu. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo. Para mim, não passas por enquanto de um rapazinho, em tudo igual a 100.000 rapazinhos. E eu não preciso de ti, e tu não precisas de mim. Para ti, não passo de uma raposa igual a 100.000 raposas. Mas, se me cativares, precisaremos um do outro. Serás para mim único no mundo. Serei única no mundo para ti. Começo a compreender. Existe uma flor. Creio que ela me cativou. É possível. Vê-se tudo à superfície da terra. Oh, não é na terra. A raposa mostrou-se muito intrigada. Noutro planeta? Sim. Há caçadores nesse tal planeta? Não. Isto tem muito interesse. E galinhas? Também não. A perfeição não existe. Suspirou a raposa, mas voltou à mesma ideia. Levo-me uma vida monótona. Eu caço galinhas e os homens caçam-me a mim. Todas as galinhas são iguais e todos os homens são iguais. Por isso me aborreço um pouco. Mas, se tu me cativares, será como se o sol iluminasse a minha vida. Distinguirei de todos os passos um novo ruído de passos. Os outros passos fazem-me esconder debaixo da terra. Os teus hão de atrair-me para fora da toca, como uma música. E depois, olha, vês lá adiante os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me dizem nada. E é triste. Mas os teus cabelos são cor de ouro. Por isso, quando me tiveres cativado, vai ser maravilhoso. Como o trigo é dourado, fará lembrar-me de ti. E hei de amar o barulho do vento através do trigo. A raposa calou-se e olhou por muito tempo para o príncipezinho. Cativa-me, por favor. Tenho muito gosto, mas falta-me tempo. Preciso de descobrir amigos e conhecer muitas coisas. Só se conhecem as coisas que se cativam. Os homens já não têm tempo para tomar conhecimento de nada. Compram coisas feitas nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens já não têm amigos. Se queres um amigo, cativa-me. Como é que hei de fazer? Tens de ter muita paciência. Primeiro, sentas-te um pouco afastado de mim. Assim, na relva. Eu olho para ti pelo rabinho do olho e tu não dizes nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas, de dia para dia, podes sentar-te cada vez mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Era melhor teres vindo à mesma hora. Se vieres, por exemplo, às 4 horas da tarde, às 3 já eu começo a ser feliz. Mas se vieres a uma hora qualquer, nunca posso saber a que horas hei de vestir o meu coração. São precisos ritos. O que é um rito? É também qualquer coisa de que toda a gente se esqueceu. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora diferente das outras horas. Por exemplo, há um rito entre os meus caçadores. Dançam às quintas-feiras com as raparigas da aldeia. Se dançassem num dia qualquer, os dias seriam todos iguais e eu não teria férias. Foi assim que o príncipezinho cativou a raposa. E, quando se aproximou a hora da partida... Ah, vou chorar. A culpa é tua. Não queria que te acontecesse mal, mas quiseste que te cativasse. É certo. Mas vais chorar. É certo. Então não ganhas nada com isso. Ganho sim, por causa da cor do trigo. Depois acrescentou: vai ver outra vez as rosas. Compreenderás que a tua é única no mundo. Quando voltares para me dizer adeus, faço-te presente de um segredo. O príncipezinho foi ver outra vez as rosas. Vós não sois nada parecidas com a minha rosa. Ninguém vos cativou, nem vós cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Não passava de uma raposa igual a 100 mil raposas. Mas fiz dela a minha amiga e agora é única no mundo. E as rosas ficaram bastante aborrecidas. Vós sois belas, mas vazias. Ninguém vai morrer por vós. É certo que quanto à minha rosa, qualquer pessoa vulgar julgará que ela é parecida convosco. Mas sozinha, ela vale mais do que vós todas juntas. Porque foi ela que eu reguei. Porque foi ela que pus numa redoma. Porque foi ela que abriguei com um biombo. Porque foi por causa dela que matei as lagartas, exceto 2 ou 3 para as borboletas. Porque foi ela e só ela que eu ouvi lamentar-se ou gabar-se, ou mesmo, por vezes, calar-se. Porque é a minha rosa. E voltando para junto da raposa... Adeus. Adeus. Vou dizer-te o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos. Repetiu o príncipezinho, a fim de se recordar. Foi o tempo que perdeste com a tua rosa, que tornou a tua rosa tão importante. Foi o tempo que perdi com a minha rosa. Os homens esqueceram esta verdade, mas tu não deves esquecê-la. Ficas, para sempre, responsável por aquilo que cativaste. És responsável pela tua rosa. Sou responsável pela minha rosa.